da vida. Bom vivão, essa vida viva. Se estressar com amanhã, amante da vida. Bom vivão, vida viva. Se estressar com amanhã. Nossa bola vai bola, porra, acende essa vela. No disparão, truta pra não dar guela. Eu sou amante da vida, eu sou um bom vivão. Vivo hoje, sem me estressar com amanhã. Porque o amanhã é um futuro distante demais. No momento presente, já me satisfaz. Quero mais é viver, ser feliz, viver. Desfrutar dos prazeres que a vida tem pra me oferecer. Seja você pobre ou nobre, no fim da dessa vida é mesma fita, choque. Viva ela intensamente, porque ela é uma só. Viemos do pó e voltaremos ao pó. Escrevo o meu legado, se atrasar seu lado. Mas se preciso outro, tá ligado? Eu já quis ser o herói dessa história agora. Quero ser o vilão e agir na melhor hora. Pode ser agora, amanhã, daqui a pouco. Sei que a falta de um troco deixa o malandro louco. Louco, injuriado e disposto pros corre. Pra se adiantar, ele faz o que pode. Ele só quer trutar, chegar em casa e contar. Só as notas de senha, nega véia chamar. Levar ela pra jantar no restaurante mais top. Dá um banho de loja na preta lá no shopping. Ele só quer viver, ele só quer ser feliz. Ele só quer trutar, na moral, enfim. Ser um amante da vida, ser um bom vivão. Viver o hoje, sem se estressar com amanhã. Amante da vida, um bom vivão. Essa vida viva, sem se estressar com amanhã. Amante da vida, um bom vivão. Essa vida viva, sem se estressar com amanhã. E guys, só vai me traz aquele champão. Um whisky do bom, na moral tenho dó. Eu quero só Red Bull, truta em cima da mesa. Do lado das princesas pra deixar a noite firmeza. Elegante, na moral truta no rasante. Nós rouba a cena mesmo, Zé me entra em dungeon. Nas pitas se derrete no naipe do malandro. Tá ligado, moleque, sabe que eu tô falando. Que elas que elas têm, tá ligado, man. No bolso só os torros de 50 e de 100. Nós também tem cartão, uns clonados, outros não. Sem maldade, ladrão, nós tá pique patrão. Caralho, dinheiro vai, dinheiro vem. Quem é, né? Quem tem, tem. Ele não dá felicidade, ele manda buscar. Elas gostam, os petadoros tentar. Boa de era VIP, fecha camarote. Trajado só nas grifes, estilo os preto de New York. Forgano, pilotando a nave louca. Com as pretas do lado, te dá água na boca. Na moral, meu parça, dá logo minha taça. Hoje a bola da vez, tu tem aquela gata. Aquela ali, que desde quando encostei aqui. Tá pagando, furando a lupa em mim. Hoje a noite é festa, nada mais, só festa. Por gás, feliz, truta, é o que interessa. É o que interessa. Vamos viver a beça. Amante da vida, um bom vivão. Essa vida viva, se estressar com amanhã. Amante da vida, um bom vivão. Essa vida viva, se estressar com amanhã.